Alô, Salvador, da 940, não poderia confirmar a instrução? Autorizado, puxe no 2, chama táxi. Vai chamar pro táxi da 940. Salas 401, no Palenque de táxi com 112 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternativa em Ribeirão Preto. Salas 401, táxi à direita, via Índia no ponto de espera, turno 295, ajustado 1013, boa viagem. Índia, ponto de espera, 295, 1033. Obrigado. Torres, Salvador, 19401, ponto de espera da pista, 10, está pronto. 9401, linhagem de decolar 10, vento variável 2 nós. Autorizado alinhamento de decolagem, pista 10, está 9401. Decolado 58935, viagem 1935 agora, até 9401, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Altan 9401, decolou na sua escuta, passou da GPS. Altan 9401, contato radar na decolagem, subo para o nível 360, direto Leda. Subindo ao 360, voa direto Leda, Altan 9401. 9401, chame Centro Recife em 125.1, alterno 133.25. 9401, Centro Recife, 125.1, alterno 33.25. Recife agora 251, alternativa 13325, tá 9401, obrigado. Entry 16, Salvador approach, smoke night end, descend to 2,000 feet, Canadian 1013, my head in Duna position to intercept the localizer course. Roger, Duna position, 3816, 2000, Canadian 1013. Roger, clear, dive, deviation, after deviation, Duna position. Alfa Delta 3, 2-0. 5-2-0, preciso. Ligamos para a Natalina. Prezada Aracaju, nível 190, volta conforme o plano, pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Pucajama, Aru, 54, 54 no transponder, controle 1935. O número 63, autorização em 219, décimo 9. 54, 935, André, 19. 3530, correto. Chama o pronto, respeito, botão 3. Salvador, bom dia, gol 73. Gol 73, bom dia. Informação. Informação Charlie. Está autorizado Guarulhos, nível 360, rota conforme o plano. Pista 1-0, primeira curva à direita. Dael. Leda, após Leda, Motiva. 5457 no transponder, controle 1935. Obrigado, Guarulhos, 360. Guerra do Plano, Tecola, Lancero, Comissão, da Eda, Leda, Motiva. Controle 1935, transponder. Transponder 5457. 5-4-7-9-9-7-3. Confirmando a saída da El, Leda, Motiva. Da El, Leda, Motiva, vou no 1973. Correto, chama pronto, pushback no 9. No 9. 3520, para verificar as manéis de posição 3520. 3520, táxi. Táxi 3520. Para o táxi, total bode 149, 1h40, Alterna Salvador de Mundo. Qual para ouvir? Subir de 149. 63520, táxi autorizado até o ponto de PA, torre 1895, estado 2013. 1895, vai solicitar a autorização. Cleared, IOS X-ray final approach procedure, report substitution on localizer course. I will report substitution on localizer course, 3816. Eu também tenho. 3520, alinhar e decolar no 0, vento 020 graus, 04 nós. That's on 95 today. 95 today. No 173 autorizado, 9 chama táxi. Tower, good morning, stand 3816. Roger, 3816, good morning, NH1013, do not approach, expect to run a 10 vacated. I report, I rate, thank you. Clear to land runway 10, wind 010 degrees, 04 knots. 010 04 knots. 3520, decolado aos 2, 3, 9, 35, boa viagem. Destino 3935. Qual a frequência do destino 10? Túnel 19, decimal 35. 935, destino 10. Olha, são 3520, contato com a escuta. São 3520, contato com a dama de colagem, para o nível 190. 190, estou dando de esquerda para o 050, são 3520. Gente. O 520 pode desvir o Iconde. Pode desvir o Iconde, 3520, obrigado. Pátio Índia, torre 1895, 13, 1-1, até as 3. Pátio Índia, torre 1895, 0-1-3, ali. Táxi vai a Alfa, report before Juliet. Roger. Táxi vai a Alfa, report before Juliet, 3-8-1-3. Juliet 804. Roger, taxi via Juliet 804 and 3 8. 520 controle. A 3520, vem na proa de do Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, obrigado, 3520. Alinhar, decolagem estando a 0, vento 020 graus, 049. Decolagem no 0, bom no 173. Colos 28, 1935, vou viajar. 1935, boa. Bom dia, Salvador, gol 1173. Gol 1173, bom dia, contato radar na decolagem, subo para o nível 360, após 2000 pés direto, Leda. 360, 2000, Leda, vão 1173. Salvador, Santos, Serenite, 52, 0, vai falar de lateral. Maracanã, 3-0. Santos, 520, gente, 17 milhas para posição Conde, serviço radar terminado, inicialmente mantendo o nível de voo 190. Chame agora o controle Aracaju 120.3. Chame Santos Recife em 125.1, Terno 33.25. 25, 1, 3, 3, 2, 5, boa. Boa.